Homem-Aranha. Ele deu novo sentido à expressão capturar bandidos. Quem não gostaria de ter seus poderes? A força da aranha, a velocidade e a habilidade de desafiar a gravidade. Nosso herói voador pode tudo. Mas os poderes do Homem-Aranha resistiriam a uma análise científica? Quais de suas habilidades são meramente fruto da fantasia? E quais são as materialmente possíveis? As respostas estão a seguir, quando revelaremos os segredos do Homem-Aranha. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Tweepcast. Estamos começando mais um Tweepcast e hoje estamos aqui com o Breno Dallas, o Homo Decreptus. Opa, tudo bem? E aqui estamos também com aquele que frequenta academia, mas não é bem aquela que faz exercícios físicos. Caio. Nossa, e aqui também... E aqui também estamos com o aracnoso Maurício. E, como sempre, estamos aqui reunidos pelos esforços daquele que não tem nenhum poder, mas muita responsabilidade, o Eric. Muito bem, e hoje nós convidamos aqui o Caio Ferreira, né? Que olá. Acho que ninguém... Não sei se alguém vai conhecer ele aqui do... entre o público do Aracnofan, né? Mas, Caio, por favor, se apresente. Quem é você? Por que você está aqui? Eu sou o Caio, biólogo, pesquisador... brincadeira. eu sou o Caio, sou biólogo mesmo. Atualmente mestrando aqui no Museu Paraense Emílio Guild. Aliás, sou daqui... Nascido e criado em Belém do Pará, formado em Biologia pela Universidade Federal do Pará. E muito tenho, bem. E tenho 22 anos. Cara, muito bem. Entrou novão então, mestrado, hein, Caio? Pode crer. Que massa. Entrei mesmo. Então, com a apresentação do Caio aqui, eu acho que eu posso falar aqui que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Homem-Aranha, mas do lado científico, né, dessa vez. Então, o Caio se apresentou aí, ele é biólogo, né? Então... Uhum. Eu acredito que vai ser o primeiro de muitos papos científicos que a gente vai ter aí ao longo dos anos, né? Enfim, eu espero. Vamos lá. Vamos lá. Aracnídeos. Todos os vários artrópodes da classe dos aracnídeos, disseminada por todo o mundo e que inclui os escorpiões, alguns ácaros, carrapatos e aranhas, com quatro pares de patas articuladas, corpo com dois segmentos e mandíbulas de quelíceras. Cuidado com a porta quando sai correndo, hein? Vamos embora pra um bar, beber, cair, levar... Então, antes... Diga. Antes de seguir, Eric, acho que seria legal a gente explicar o porquê que a gente tá fazendo esse cast científico, né, no mês de maio. Então, eu pensei em falar no pós-música de introdução. Tipo, ah, sim, tá. Que é... Enfim. Ah, então beleza. Bom, então, Maurício, por que a gente tá fazendo esse podcast? Como assim, cara? Não, tô brincando, deixa eu falar. É tipo a ideia do Peter Quill lá em Vingadores Guerra Infinita, né? Não, se a ideia for minha, vai ser massa. Não, mas eu parece que eu tô sacaneando, mas é porque o Magaren já tinha dado a ideia de fazer um programa desse tipo uma vez, né? E o Maurício foi o que pensou em puxar esse programa pra maio, né, agora. E, então ele é o melhor pra explicar o porquê esse programa está saindo em maio, né? Não, pareceu que eu falei de sacanagem, mas não foi, não. Ah, esse programa tá saindo em maio porque eu sugeri pro Eric... E ele aceitou. Muito bem. Então, super bem explicado. Bem. Não, na verdade, esse mês de maio ele está sendo marcado porque Eu não sei como eu posso explicar, é um movimento. Enfim, não sei se todos que estão escutando conhecem, mas esse mês tem o evento que a galera chama de Pinch of Science, que basicamente é fazer a divulgação científica de modo acessível para o público geral, para a galera se interessar mesmo por ciência. Essa ideia começou com professores mesmo, assim, indo em bares e pubs, assim, um lugar que o público frequenta mesmo, para fazer um bate-papo lá no bar. E isso foi se estendendo, assim, na internet, até, assim, que podcasts abraçaram a ideia e às vezes eles fazem episódios especiais aproveitando o tema do Pinch of Science. Alguns podcasts que são exclusivamente científicos também sempre chamam a atenção pro Pinch of Science. É mais voltado, assim, para essa divulgação científica mesmo. E, aproveitando essa ideia, eu pensei em a gente trazer isso aqui para o Aracnofã também e discutir como seriam os poderes do Homem-Aranha do ponto de vista científico. Bem bacana. E, inclusive, esse movimento, assim, né, Pinch of Science, ele é interessante porque ele busca justamente criar uma outra parcela de divulgação científica, né? Porque a ciência, ela depende bastante de divulgação científica através de revistas e apostilas, né, de ciência, só que isso basicamente não basta, né? Tipo, revistas mais populares, assim, civis, assim, como Super Interessante, ou até de um lado mais, onde artigos realmente são publicados, como Scientific American, que acho que é o... De repente, acho que é a única no Brasil que publica, além de outras que tem um cunho mais acadêmico, né, como a revista da FAPESP, por exemplo, que também publica. Perdão, tem algumas outras, sim, que publicam um pouco mais pro público leigo, só que não são tão conhecidas, como a Ciências Hoje, e também a versão que é para as crianças, que é a Ciências Hoje para as Crianças, que não só para o público leigo, como é voltado para o público infantil. Isso, e acho bem, bem, bem interessante o lance do Pinch of Science, porque ele busca justamente levar a ciência para a noite, assim, né, para bares onde o pessoal está bebendo e conversando, trocando ideia. Daí tem alguém lá com o microfone falando sobre algumas coisas que, para um cunho mais civil, eu digo entre aspas, né, para um cunho a nível mais popular, assim, as pessoas possam entender e perceber o quanto é interessante e importante que a ciência siga com as suas pesquisas, né. Basicamente, aquela conversa de bar que a gente tem, por exemplo, se o Thor daria uma porrada no Hulk, você pode ir para um bar sabendo se o Thor daria uma porrada no Hulk do ponto de vista científico. Eu acho que, inclusive, Pinch, né, o termo Pinch tem uma referência meio que a bar, né? Eu não sei tem se sim, é a tradução. Pinch. Mas... Pinch é um copo. Pinch é um copão, né, de cerveja. É um tipo de copo. Isso, exatamente. De então tem essa relação aí, né? Inclusive, a gente recomenda aqui, né, que vocês pesquisem pela hashtag Pinch of Science. Eu acho que tem Pinch of Science Brasil, um site, tem o americano e tal, então... É interessante pesquisar um pouquinho. Peraí, por um momento eu pensei que você ia falar... Ah, então eu recomendo o pessoal aqui ouvindo, tomando uma cerveja no copo Pinch. Seria uma possibilidade, né? Mas... Eu fiquei sabendo que o Breno tem um bar aí. O Breno, Breno tem um bar? Eu trabalho junto com um bar, né? Já fui sócio, mas a gente tem ali uma associação na qual uma parte da associação é um bar, né? Então, efetivamente, todas as quinta-feiras eu não posso gravar porque eu estou nesse bar aí, né? Às vezes trabalhando, às vezes só tomando uma cervejinha bem de canto, Muito bem, então, misturando esse clima do bar, né? Eu ia falar que é interessante a gente falar isso num programa sobre Homem-Aranha, porque o Peter Parker, ele é essencialmente um cientista, né? Assim, ele é um garoto isso. Muito inteligente, tal, e ele é muito... Não que ele seja um cientista, hoje em dia talvez até seja, né? Nas revistas, não sei. Mas ele é uma pessoa que tem muito interesse nisso, né? E querendo ou não, claro, né? De forma exagerada e tudo mais, mas as revistas do Homem-Aranha sempre tem um quê de ciência em alguns pontos ali, né? Ele desenvolve um inversor eletromagnético para derrubar as asas do abutre, alguma coisa assim, né? Para derrubar o abutre. Uhum. Então, assim, de certa forma, eu acredito que crianças lendo revistas do Homem-Aranha, até a gente mais velho, né? Acaba entrando um pouquinho nesse mundo, né? Por... Eu mesmo fui uma dessas crianças. Você foi uma? Fala um pouquinho aí do seu contato com Homem-Aranha. Bem, antes de falar, basicamente o que... Foi um dos motivos, mas o que me jogou mesmo no mundo da ciência foi o Jurassic Park. Mas falando do Homem-Aranha... Bem, eu, desde que eu me entendo por gente, e não é exagerando, é literalmente desde que eu me entendo por gente, eu sou fã do Homem-Aranha. Eu não lembro quando eu comecei a ser fã do Homem-Aranha. Desde que eu me lembro, eu já era fã do Homem-Aranha. Adorava o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um do... Principalmente porque eu gostava muito de animais, aí quando é criança tem disso, que a gente gosta das coisas que lembram os animais. Eu lembro que eu gostava do Homem-Aranha porque tinha aranha no nome. E com o passar do tempo, eu fui crescendo, eu fui me relacionando com o Homem-Aranha de outras maneiras. O fato dele ser uma pessoa normal, como o Stan Lee costuma falar, que ele é uma pessoa que qualquer leitor de quadrinhos poderia se relacionar, ele tem vários problemas, tem problemas financeiros, ele tem que lidar com a escola, tinha que lidar com a escola, na época ele ainda era adolescente, ele também tem que se virar para trabalhar, e ele é um nerdão, basicamente, que nem eu sou, sempre fui. E sempre me identifiquei muito com o Peter Parker. Inclusive, eu tenho mais essa identificação com o Peter, não tenho tanto com os outros aranhas. Até porque eu não li tantas histórias com o Miles, com o Miguel O'Hara, ou até mesmo com o Ben Reilly. Se bem que eu acho que a minha primeira edição do Homem-Aranha... É uma que o Homem-Aranha quase morre. Eu acho que é do Teia do Aranha. Eu não lembro a edição, mas deve ser alguma história dos anos 90. Que é do... O Peter tava com algum problema. E quem salva ele de morrer era o Dr. Octopus. Vocês sabem qual é essa edição? No meio da saga do clone ali. É, no meio, isso mesmo. Só o Octopus podia matar, né? Só o Octopus podia matar. Então eu vou salvar pra poder matar depois. Era exatamente isso. Nossa, caraca, me bateu uma nostalgia. Eu vou salvar aqui pra poder usar seu corpo daqui a uns anos. Quer dizer... Exatamente. Ficou estranho. Exatamente. Eu lembro bem... É uma das primeiras revistas que eu tive. Desviando um pouco do assunto, desculpe. Eu lembro que eu tinha uma outra do Capitão América, que era desenhado pelo Rob Liefeld. E tinha uma outra da fase do Demolidor com o Mazzucchelli, eu acho que era roteiro do Frank Miller. Aí era tudo, eu não sei de onde eu peguei essa revistinha, era tudo de época diferente. Foram os primeiros heróis que eu li em quadrinho, Homem-Aranha, o Demolidor e o Capitão América. E eu via muito... Então tá explicado porque você foi pra biologia. Você viu o Rob Liefeld desenhando o Capitão América e você foi estudar anatomia. É, exato. E olha que eu lembro que tinha... Eu acho que o que mais me intrigava não era nem o próprio Capitão América, eram as mulheres que pareciam que tinham a coluna com uma escoliose agressiva. Muito bem. Nesse programa a gente vai focar em falar dos poderes do Homem-Aranha, né? Talvez a gente cite aqui outras versões, né? Provavelmente a gente vai citar outras versões do Homem-Aranha, mas a gente vai focar mais aqui no personagem Homem-Aranha mesmo, né? Não nos coadjuvantes ou inimigos e tal. Tá, tudo certo. Então, pra começar, vamos pegar aqui o Peter como base, né? E um dos principais poderes que a gente vê são algumas características ampliadas que ele tem, né? Depois da picada da aranha, né? Radioativa. Isso. A primeira, que eu acho que é uma das que... varia muito de roteirista para roteirista e tudo mais, mas é a força ampliada que ele tem, né? Ele é muito mais forte que um humano normal, né? Isso. A princípio, segundo o Stan Lee, ele erguia até... Ele consegue aguentar até umas 10 toneladas, mas, assim, mais pra frente, o roteirista aleatório lá quis que ele erguesse 40 toneladas. Pois é, então. O que acontece com as aranhas é que... Bem, as aranhas têm sim, podemos dizer, uma força ampliada, que elas conseguem carregar um peso muito maior do que elas. Por exemplo, tem algumas aranhas que fazem teia que conseguem levantar algumas presas muito mais pesadas que elas, levantando pela teia. Não necessariamente levantando a presa com as patas, mas sim puxando a teia com a presa. Conseguem subjugar presas que são mais fortes para teia. E tem de certa forma, ela tem que ser forte pra conseguir puxar a teia com exato, exatamente. O bicho dentro, né? E tem algumas espécies de aranha que em inglês... Não tem um nome Não tem um nome para esse grupo de aranha em português, pelo menos eu não achei. Mas em inglês eles chamam de Trapdoor Spider, que são umas aranhas que elas não caçam com teia, elas caçam com umas armadilhas que imagine uma lata de lixo com uma tampa, aquelas que a gente pisa e abre a tampa. É mais ou menos isso a armadilha dessas aranhas. Elas ficam eu acho dentro... Que acho que é aranha-alçapão que eles chamam aqui no Brasil, né? Um negócio assim. Isso. Acho que é aranha-alçapão, sim. Imagine que sim, ela fica escondida dentro do dentro desse... Dentro de um buraco com o alçapão, que seria a tampa, em cima. Aí elas capturam as presas que chegam perto do alçapão. Mas já foi atestado em alguns estudos que ela consegue resistir até determinada força, impedir que alguém feche essa, que alguma força consiga fechar esse alçapão, que se eu me lembro, se convertesse para um valor que um ser humano pudesse carregar, ia ser mais ou menos umas 8 toneladas. É como se um ser humano conseguisse impedir que uma porta fechasse, sendo que a pressão do outro lado da porta seria de algo equivalente a 8 toneladas. Caraca. Dá pra dizer que o Stan Lee passou relativamente perto, então, né? Quando... Sim, passou perto, mas isso também varia de aranha pra aranha. Não é um padrão assim. A minha referência científica de poderes do Homem-Aranha são revistas super interessantes e Nerdologia, basicamente, né? Conhecimento. O Nerdologia, eles geralmente têm umas informações bem acuradas. Só alguns equívocos aqui e ali. Tem um cálculo que eles fizeram lá, o Atila fez em um dos programas, que fala que eu acho que seria em torno de 13 toneladas, alguma coisa assim. É um valor mais ou menos perto aí desse 10 toneladas. É por aí. Que seria o proporcional que o Homem-Aranha conseguiria, sabe? Pode falar, Caio. Pois é, só que tem um porém, que ele até cita bastante na Nerdologia, que é a relação do aumento da força e do volume. Pois eles consideram como se fosse uma progressão linear, como se o Homem-Aranha conseguisse levantar um peso equivalente linearmente ao que uma aranha consegue. Só que na realidade não é bem assim que funciona. É, exatamente. Pode falar. Eu acho que ele comentou lá em um dos Nerdologias justamente isso, né? Que o quadrinho considera proporcional, só que assim, pra você... Se você for maior, a parte da força que você usa é para justamente sustentar os músculos, sustentar os seus movimentos e tudo mais. Então, ela não vai... Sei lá, se a aranha tem X centímetros, ela carrega 2 vezes o peso, por exemplo. Se o ser humano tiver 10 vezes isso, ele não vai carregar 10 vezes o peso, né? Ele vai carregar 5 vezes o peso, vamos dizer assim. Tem uma... É igual você falou, né? Não é linear... Tem uma curva ali, né? A força não vai... vamos colocar assim, o tamanho da pessoa, o tamanho do ser, né? Influencia diretamente na força que ele consegue suportar, né? Porque parte da força é dissipada nele mesmo, né? Para manter os músculos, manter tudo mais. Exatamente. Mais ou menos isso, né? Por exemplo, se você aumentasse linearmente a aranha, e para a força dela ser 2 vezes maior, digamos que a força seria 2 vezes maior, só que o volume... de massa corporal da aranha seria 3 vezes maior. Então, vai decrescendo essa relação entre a força e o volume. E quanto maior o organismo, mais dificuldade ele vai ter para levantar coisas além do próprio peso. Eu não sei se foi lá que o Atila... eu acho que foi o Atila que comentou mesmo, justamente disso, que se a gente tivesse a força proporcional de uma aranha, provavelmente a gente teria uma força de um humano normal. Não, provavelmente não, nós teríamos, porque na verdade é o que acontece. Exatamente, né? Acontece com as formigas, acontece com os besouros, com o elefante, por exemplo. O elefante ele não consegue levantar nem metade do próprio peso dele. Ele sustenta o peso dele, mas não consegue levantar mais do que a metade do peso dele. É interessante isso, né? Porque a gente pensa num animal assim, que nem elefante, rinoceronte. Eles parecem ser, assim, o símbolo supremo de força no mundo animal, pelo menos, né? Mas parece que, me corrija se eu tô falando besteira, quanto maior o animal, proporcionalmente mais fraco ele fica, né? Pelo que eu entendi. É basicamente isso. É interessante esse tipo de coisa. Agora, uma outra fonte que eu vi que tenta resolver esse problema da transposição da força e do volume, isso serve não só para força ampliada, como para outras características de que envolvem os músculos, como agilidade e velocidade, que seria o fato da força ser proporcional, força ser duas vezes e o volume ser três vezes maior. Isso serve também para velocidade e para agilidade, o que vai explicar por que o ser humano geralmente não é tão mais ágil e tão mais veloz que uma aranha. As aranhas são realmente bem ágeis e bem velozes. Só que o que eu vi é que numa outra fonte é que provavelmente a mutação que teria causado os poderes, a mutação teórica que poderia ter causado o surgimento dos poderes numa aranha, eles poderiam afetar a produção de actina e miosina nos músculos, que permitiria, que são as proteínas que fazem os músculos se contraírem, aí assim, teoricamente aumentando a capacidade de força e talvez não indo muito de encontro com essa relação de força e volume. Mas mesmo assim é uma suposição de que ele teria que produzir. Seria uma alteração nos músculos, né? Ali pra... nos músculos, não no tamanho do corpo, nem no tamanho dos músculos, e sim nas fibras musculares. Ah, sim, sim. Eu tô pensando aqui do povo reclamando que o Homem-Aranha segurou o soco do Soldado Invernal no filme. 10 toneladas. Não, aquilo ali é perfeitamente plausível. Pô. Dentro do contexto de filme de herói, aquilo é perfeitamente plausível. Baixo, né? Depois teve gente que superou. Como é que é, Kai? Então, Soldado Invernal. E o não. Mas não dá 10 toneladas aquele soco lá, não. O Homem-Aranha foi seguro no filme. Partindo pro filme, o Homem-Aranha segura o soco brincando. É, ele ainda faz uma zoeira, né? Ele faz uma zoeira ali. Que legal, você tem um braço de metal. Eu acho que o peso médio de um carro popular, eu acho que é de 1 tonelada. Então, só pra o pessoal entender, é tipo o Homem-Aranha com os dois braços pra cima, carregando 10 carros empilhados um em cima do outro. É, mais ou menos isso mesmo. E pra falar dos poderes e tal, a gente... obviamente a gente vai ter que fazer algumas suspensões de descrença aqui, porque... como já dá pra perceber, boa parte dos poderes vai precisar de algumas... ou não vão, ou não teriam como ocorrer naturalmente, ou teriam que ter alterações muito drásticas no corpo do Homem-Aranha pra acontecer de verdade. Aí, então, bora continuar os outros poderes. É, a gente já viu então que aqui a força ampliada meio que caiu por terra, né? Teoricamente ele teria sim a força de um humano normal, talvez um pouquinho mais. É, mas só se tivesse uma alteração na produção de actina e miosina, e mesmo assim não sei se seria capaz de carregar 8 toneladas, mas mesmo assim, não é tão plausível, mas não... mas já caiu por terra. É, mas de agilidade e velocidade, você já deu essa opção aí das fibras dos músculos, né? Poderia sim, ser possível e a mesma sem relação causar uma alteração física tão, tão drástica. Sim, e a mesma relação também. E já no caso da agilidade, vai entrar um outro fator que eu gostaria de citar quando forem falar de equilíbrio também. Que pode falar agora, então? Já pode citar agora, é o próximo assunto porque aqui. É meio que tá tudo relacionado aí, né? Algumas coisas são bem relacionadas. Né? Tá. Sim. Aí, que são as aranhas, elas têm alguns mecanorreceptores internos, tanto externos, que em formas de fios, quanto internos, que são os próprios receptores, que eles servem basicamente para... fazem com que as aranhas tenham uma plena noção corpórea de quanto uma pata dela se move, para onde ela está indo e como ela se dobra. Então, considerando que o Homem-Aranha pudesse ter esses próprios receptores nas articulações do corpo, ele teria uma consciência corporal maior do que dos humanos normais. Então, talvez isso implicasse numa agilidade e no equilíbrio maior, pois ele naturalmente... porque a agilidade e equilíbrio... a nível de um ginasta, um ser humano normal consegue obter. Só que, como o Homem-Aranha teria esses próprios receptores nas articulações, ele teria uma consciência corporal muito maior do que um ginasta normal. Então, para ele seria muito mais fácil e intuitivo se equilibrar e fazer aquelas piruetas e desviar das coisas. Tipo, ele teria uma consciência corporal muito avançada comparada com a nossa, de um ser humano normal sem treinamento em ginástica ou pilates ou yoga. Basicamente, você está querendo dizer então que ele teria movimentos assim mais precisos? Isso. Como que funciona essa consciência corporal? É tipo você ter plena noção do tamanho do seu corpo, o que ele pode fazer, até onde ele vai, o espaço que ele ocupa, todas essas coisas assim? É, o quanto. É basicamente o quanto se move, ou você pode evitar para detectar lesões, a quantidade de pressão que exerce nas juntas, entre os membros da aranha. Explicando de uma maneira mais leiga, é mais ou menos como se fosse uma consciência corporal da aranha, ela sabendo. Ela tem uma maior independência entre os membros também por conta disso. O que poderia implicar também que, além de bastante ágil, o Homem-Aranha poderia ser um excelente músico, principalmente baterista, ia conseguir fazer polirritmos com as pernas. O que você tá falando é mais ou menos como se ele tivesse... A gente tem um cérebro que comanda tudo no corpo, né? Como se ele tivesse... Eu sei que não é isso, mas como se fossem mini cérebros específicos pro movimento de cada membro do corpo, vamos dizer assim. Né? Tipo, não é mini cérebros, é um controle individual, independente desse... A gente sempre processa tudo com a cabeça, né? Eu vou levar a mão ali, minha mão encostou, então chegou lá. Ele tem uma consciência maior disso, né? Seria isso. É mais ou menos isso, um controle individual para cada membro. É basicamente isso mesmo. Entendi. É bem bacana. E alguns casos de... Também, não, isso, alguns insetos também têm próprios receptores. Aliás, aranhas, só lembrando, aranhas não são insetos. Inclusive, são eu que a maioria dos personagens no universo da aranha falam. Inclusive, o Thanos falou isso... Spoiler, aliás, do Guerra Infinita. O Thanos chama o Homem-Aranha de inseto e tá completamente errado. Mas isso errado. É uma piada recorrente. Isso é uma piada recorrente quando eu comecei a ler, que era ele falando inseto, não, aracnídeo. É verdade ali. Mas todo mundo... Mas tem alguns desenhos, inclusive, que ele desenha aquelas aranhas com 6 patas e não com 8. Ou às vezes a aranha parece mais um carrapato ou um opilhão do que uma aranha no uniforme. Mas carrapato, enfim. Ainda teria 8, né? Mas temos que... É, que o aracnídeos, só lembrando, basicamente aracnídeos são as aranhas, os carrapatos, ou os ácaros no caso, escorpiões, amblipídeos, que é um bicho muito legal, e opilhões. Esses são os aracnídeos, os insetos são outra coisa. Opilhão, são, agora amblipídeo, eu não lembro. O amblipídeo é um bicho muito curioso. Eu tô olhando aqui. Ah, tá. Ele aparece no Harry Potter e o Cálice de Fogo, né? É, tem tipo um amblipídeo no filme, eu não lembro bem. Mas o amblipídeo não é um bicho muito conhecido. Uma pena, que é um bicho bem legal. É, ele é bem massa. Recentemente eles descobriram, né, uma aranha com um rabo de escorpião, né? Muito doido. Tem isso? É, vi uma notícia esses dias aí. E tinha uma foto dela, assim, bem tenebrosa, vou te dizer. É bem tenebroso mesmo. Mas são todos bichinhos bem legais, coitados. Aracnídeos, eu acho que a principal definição do que é aracnídeo é... Quer dizer, não é definição, né? Mas uma forma fácil de identificar é a quantidade de patas ou não? Tipo, todos isso, têm isso. 8 patas? Todos têm 8 patas, porque na biologia, quando eu tive aula sobre invertebrados, mais especificamente sobre os artrópodes... Ah, sim, tô vendo a foto aqui, realmente é um amblipídeo aqui na... Na cara do Rony. Colocando no post aí a foto do Rony será atacado. Esse é meu amblipídeo. Por um inseto. Inseto não. Muito bem. Enfim, é que basicamente é o seguinte. No curso eu aprendi que eles gostam de explicar a diferença entre os pancrustáceos, que é um clado maior que inclui... Um clado maior de artrópodes, que inclui os insetos, os aracnídeos, os miriápodas, que são as centopeias, e os crustáceos. Eles usam um conceito que seria o do pancrustáceo basal, que seria o ancestral de todos esses grupos que eu falei. E aí teria o corpo bem segmentado, mas bastante similar às centopeias. As centopeias, no caso, são o grupo mais próximo dos ancestrais desses grupos todos que a gente tem hoje em dia. E é como se o corpo deles fosse todo dividido em segmentos e cada segmento tivesse um par de apêndice. Então, a gente define pela ordem pelos apêndices de cada segmento que teriam surgido posteriormente em cada grupo. Por exemplo, os insetos todos têm seis patas, da maneira mais, e o corpo segmentado em... Ele tem basicamente três segmentos visíveis no corpo, mas o corpo seria constituído de mais segmentos que isso. Só que aí é mais complicado de explicar. Basicamente, os insetos têm o corpo dividido em três partes e tem três patas, três pares de pernas. Você vê isso bem numa formiga, né? Uma formiga. Exato. Você vê isso bem. Tem, tipo, vê bem numa formiga. A cabeça, o tronco e o resto, né? A bundinha dela. É, a bundinha, exatamente. E no geral, a maioria dos grupos de insetos. Eu posso estar cometendo uma pequena gafe agora que eu não tô lembrado. Mas se eu não me engano, a maioria dos grupos de insetos, eu acho que até uma característica que surge em insetos, tem asas. E insetos sem asa, na verdade, são uma exceção e não uma regra. Como o caso das formigas. No Nossa. Geral, insetos todos têm asas. E as aranhas têm quatro pares de pernas. No caso, as aranhas têm o corpo. Tem o corpo dividido em duas partes, que seria o cefalotórax e o abdômen. Os escorpiões seguem mais ou menos essa porção de duas partes, um cefalotórax e um abdômen, que termina com o telson, que é o ferrão, por assim dizer, do escorpião. E isso segue nos aracnídeos também, e os miriápodes, que são centopeias, tem o corpo todo segmentado com várias pernas. É basicamente isso. E lembre-se que centopeias também não são insetos. Muito bem. Eu acabei de aprender isso, então. Normal, todo mundo esquece. Será que ele acabou? Vamos ao que interessa sobre aranhas. Vocês devem achar que elas são feias e assustadoras. Além de horríveis, essa é grandona. Elas são horríveis, tá certo. Mas, na verdade, a aranha é uma grande amiga do homem. Elas apanham com a teia insetos nocivos, como o gafanhoto e o louva-a-deus, que destroem plantações. Além de mosquitos e moscas que transmitem doenças, são, além disso, inimigas naturais das baratas. Dessas de velocidade, agilidade, equilíbrio e tal, tem alguma coisa na natureza assim, relacionada à aranha que você quer citar? Alguma? É, fazendo uma relação com o aumento do tamanho e a queda da força, justamente as aranhas mais velozes costumam ser as menores aranhas. No geral, a aranha não é um bicho muito grande, mas as aranhas maiores, tipo as tarântulas, elas são mais lentas do que as aranhas menores. Só pra mostrar como é que... É que é justamente o que a gente tava falando, né? Exatamente. Relação do tamanho. Exatamente. Eu acho legal aquelas aranhas popularmente chamadas de papa-mosca, né? Que elas são bem pequenininhas, assim, miudinhas, compactas. Isso. E, cara, elas se movem com uma velocidade, assim, incrível. Parece que você pisca o olho e já tá em outro canto, assim. Você não vê ela se mexendo, assim, virando, essas coisas. Ela vai lá, tum, é verdade. Tô aqui. São as aranhas saltadoras também, que chamam. Eu vou falar um pouco mais delas depois, relacionado com alguns outros poderes, mais pra frente. Tá certo. Muito bem. Eu acho que a gente pode pular pra um dos principais poderes do Homem-Aranha aí, que é a aderência às superfícies, né? Isso. Ele consegue escalar paredes. Uhum. Vários animais conseguem fazer isso, né? As aranhas são um deles, mas a gente tem formiga, tem, sei lá, lagartixa, tem um monte de bicho, né, que consegue escalar. Isso. Cada um de uma forma meio que diferente, né? E até em edições muito primárias lá do Aranha, tinha sido feita uma explicação, eu lembro, tipo, nas primeiras edições tem uma explicação, não sei se é pseudocientífica, mas tipo, ela fala assim, bah, mas como o Homem-Aranha consegue subir nas paredes, né? Daí tem um quadrinho ali explicando que é por eletricidade estática e tal, né? Tipo, Se, não sei se é um migué, assim, pro leitor que não entende muito, não vai entender, então tudo bem, né? Que às vezes tem esse tipo de explicação nas histórias, né? Eles falam qualquer coisa, e daí como é uma coisa mais complexa, tu não entende mesmo, só deixa passar, né? E segue adiante a leitura, né? Então eles fizeram essa tentativa de tentar explicar cientificamente, entre aspas, assim, né? Como é que acontecia isso, né? Sim, sim. Eu lembro que nos quadrinhos eu vi isso, assim, mas o que foi popularizado com o filme do Tobey Maguire foram aqueles pelinhos, né? Que tem aquela cena que foca naqueles pelinhos crescendo nos dedos dele lá e logo em seguida ele escala a parede. Só antes da gente... Eu quero comentar um negócio disso aí também, mas antes da gente seguir, uma coisa que eles faziam muito no início dos quadrinhos era mostrar ele, quando ele tava sem uniforme, ele tirando o sapato para poder grudar na parede, né? Eles tinham esse cuidado de... Ah, a luva e o que ele calça, na verdade, ele calça é tipo uma meia, não é uma bota, apesar de vários desenhos serem de uma bota, né? E acho que justamente o fato dele ter pendurado, escalado paredes de uniforme, de sapato, depois, várias vezes, eles inventaram, vamos dizer assim, a questão da eletricidade estática, porque aí não tem desculpa, né? Não, é eletricidade estática, e pronto, acabou. Mas sobre os pelinhos aí que o Maurício falou... É mais ou menos o que alguns animais têm, né? É como se fosse esses isso, micropelos. Isso, no caso das aranhas, são esses micropelos que são chamados setas, que elas são tão finas que elas conseguem meio que passar pelo espaço entre os átomos e gerar uma diferença elétrica, que é a força de Van der Waals, que permite com que elas grudem. Só que, claro, nem todas as aranhas. Isso também é comum nas aranhas pequenas. Tanto que você não vê uma tarântula subida em vidro. Aí essas aranhas maiores, esse justamente é um problema que tem no Homem-Aranha. Pra ele ter essas setas, ele teria que ter muitos pelos. E mesmo assim teria que ser pelos maiores pra poder sustentar o peso dele subindo. E o que acontece nas aranhas maiores. Ou também, como mostra até falando na endologia, se fosse pelos pelos ou se fosse pelo fato de ser uma espécie de aderência a seco, como são nas lagartixas, ele teria que ter mãos maiores ou usar mais parte do corpo para se aderir nas paredes, para poder escalar. O que você ia falar mesmo? Era um negócio de quase metade ou mais da metade do corpo deveria estar encostado na parede para ele conseguir grudar, alguma coisa assim. Que eu... uns 80%. Muita tem que coisa. Ser bem peludo. Eu lembro que um tempo atrás, isso foi divulgado bastante na internet, tanto que o meu pai soube, ele sabendo que eu gosto de Homem-Aranha, ele veio comentar comigo. Que uns caras fizeram estudos assim pra proporção do tamanho do Homem-Aranha, ele poder se grudar na parede e se sustentar assim, ele teria que calçar um sapato, eu não lembro agora o tamanho exato, mas era tipo um sapato tamanho 84. Isso. Um negócio absurdo, assim. Isso. E é interessante que também, assim, né, esses pelinhos, vamos dizer assim, eles tinham que estar em contato com a superfície que ele vai grudar, né? Então o uniforme do Aranha provavelmente ia ser um short, né? E o resto ia ser o corpo exposto para poder grudar na parede e tudo mais. Imagina, a suja de banho. Ia ser tipo o Homem-Aranha versão mangá, só que seu tênis. Vocês já viram o Homem-Aranha mangá? Ele usa um shortinho. E a camisa é o Homem-Aranha mais correto lá para subir nas coisas. Tem isso e aquelas fantasias de crianças pra carnaval, assim, quando tá bem calor, que tem aquele uniforme de manga curta e bermuda também. Pega, né? Poxa, quando era criança era doido pra ter uma fantasia dessa. Nunca tive. Aqui em casa, quem gostava de se fantasiar era meu irmão. E ele, meu irmão, ele foi sempre muito perfeccionista, cara. Então, assim, ele via desde criança, ele via essas fantasias do Homem-Aranha de manga curta e bermuda. Nossa, ele queria morrer, porque não é igual do filme. Onde já se viu ele usar manga curta e bermuda? Eu pensava nisso também, só que o desejo de me vestir que nem Homem-Aranha era sempre maior e nunca foi realizado, infelizmente. Na hora que o Maurício começou a falar, e aqui em casa, eu imaginei que ele falasse assim, eu sempre visto uma dessa e tal, porque sinto mais confortável. Se isso fosse uma chamada de vídeo, né, a gente ia estar vendo o Maurício com a roupinha do... É aquele caso do eu tenho um amigo. Exatamente. É aquela história. Inclusive, é o primo de um amigo. Ô, Maurício, inclusive, isso me deu uma ótima ideia pra colocar na vitrine alguma coisinha. Muito bem. O que eu vi falando lá sobre todos esses problemas, vamos dizer assim, né, dele escalar as paredes e tudo mais, que não seria do jeito que é, né, não teria outra forma, a menos que fosse eletricidade estática, né, sei lá, é que da mesma forma que ele criou as teias, né, seria mais fácil o Peter inventar um dispositivo que conseguisse escalar as paredes, né, do que ele ter os poderes da forma que é dos quadris. Seria mais plausível, né? É, além de ficar milionário com isso. É, e tinha lá no... os ouvintes já perceberam que a gente tá citando bastante nerdologia aqui, até pelo alcance aí que o canal tem, né? Mas lá é o Atila... Atila paga nós. Paga O Atila, inclusive, ele comenta que mesmo se tivesse com os pelinhos lá, teria um grande problema do lance da poluição na cidade, né? Porque diminuía a capacidade de aderência dele na superfície. Tem o tipo, ele tinha que selecionar muito bem o tipo de superfície que ele fosse aderir. É, porque a superfície tem que aguentar, né? Para as aranhas não tem problema, que elas são pequenas. E elas também. E também o que eu ia falar é que no caso das aranhas maiores, elas também usam garras. Garras na ponta das pernas. Geralmente duas ou três garras, dependendo do grupo de aranha, pra se apoiar entre as rugosidades da superfície. É o Miguel O'Hara, né? O Homem-Aranha 2099. Ele tem garras. Essas garrinhas nos dedos. São retráteis, não são? Que eu não lembro. São retráteis. Bem, aranha não tem garra retrátil. Isso aí já pode ser considerado um erro. Ia ter que ficar exposto o tempo todo. Uma coisa assim, supondo que ele tivesse isso só nas mãos, né? O Kane, ele tinha um poder que ele usava a... Os poderes do Kane eram mais malucos do que os do Homem-Aranha, né? Era como se os poderes do Homem-Aranha aumentados de uma forma sem lógica nenhuma, né? A marca do Kane, né? A marca do Kane era ele usando isso, né? Mas eu acho que era o poder de aderência além do, né, do normal. Mas eu não sei se o próprio Octopus fez isso como Homem-Aranha Superior, ou se foi o Homem-Aranha em alguma história, mas eu vi alguma história que o personagem usava esse poder de aderência. Eu tô gesticulando pro ar aqui, não sei porquê. Mas ele usava esse poder também, de aderência. Eu faço isso também, eu te entendo. Pra, sei lá, ele encostava no inimigo e puxava, sabe? Então um pedaço da pele vinha junto, né? Tipo, era uma forma de atacar o inimigo. É interessante se parar pra pensar, porque vamos supor que ele não conseguisse escalar paredes, mas ele conseguiria fazer isso, né? Se ele tivesse essas setas, né? Só na mão, por exemplo. Eu acho que se ele conseguir fazer isso, talvez ele consiga escalar uma parede ou outra. E eu não sei porque que só vem pele e não vê outras coisas, tipo músculo e outras coisas. Enfim, grotesco. Inclusive, talvez ele tenha essas setas na maior parte do corpo, porque ele já usou em algumas histórias o poder de aderência pra grudar a máscara no rosto, pra não ter a identidade revelada. Então... Eu lembro de ter visto algo assim também. É verdade, eu lembro. Mas isso aí é... roteiro. Como o nosso amigo Mônio diz, isso, meus amigos, é conveniência de roteiro. Se eu pudesse escolher um superpoder pra mim, ia ser a força do roteiro. Assim como o poder do erro de continuidade. Tá com uma ferida aberta e no outro quadrinho tá fechado também. Mas o poder da conveniência de roteiro só funciona se você for um personagem popular. Exato. Homem-Aranha e Batman. Te joga de escanteio, né? Depois. Homem-Aranha e Batman. Wolverine. E Wolverine. Por falar Superman, em Wolverine, nem tanto. O Wolverine tem um poder, né, que é o fator de cura, que eu não gosto de usar o mesmo nome pro poder que o Homem-Aranha tem, mas ele tem uma cura acelerada, né? Ele tem na verdade, eles falam que o Homem-Aranha tem um metabolismo mais rápido do que um ser humano normal, né? É mais ou menos isso, assim. Então ele consegue se recuperar mais rápido de ferimentos, né? É mais ou menos isso. Comparativamente por exemplo, as aranhas, elas têm um metabolismo bem acelerado, inclusive tem uma diferença de metabolismo para aranhas pequenas e aranhas grandes. Por exemplo, mas isso é comum, o metabolismo, no caso, eu vou falar de batimentos cardíacos, taxa de batimentos por minuto, isso é comum, quanto menor os organismos, maior a frequência de batimento, e quanto maior, mais menor a frequência de batimentos. Por exemplo, um ser humano normal tem entre 60 e 100 batimentos por minuto. Aí uma aranha, tipo, uma... Perdão aqui, o cachorro entrou aqui no quarto. Pronto, saiu. Uma aranha teria... Uma tarântula teria 30, 40 batimentos por segundo. Ele não quer deixar você falar, não. Você tá uma ali... É que eu tenho duas aqui, uma filhote, elas ficam brincando toda hora. Achei que ela tava contando os batimentos cardíacos. Pode ser também. Inclusive, vocês podem até ver isso com o cachorro pequeno e cachorro grande. O cachorro pequeno tem mais batimentos por minuto. Então, um bebê de ser humano mesmo tem o batimento mais acelerado do que o do humano adulto, né? O bebê é numa média de um 100 por minuto. Em teoria, a tese disso... Em teoria é que o corpo é menor, então a distância que o sangue tem que fazer para percorrer todo o corpo é menor. Então, por isso que o coração bate mais rápido, porque a distância que o sangue percorrer e voltar é bem menor. Aí no caso das aranhas, que teoricamente é menos batimentos por minuto, tipo 40 batimentos por minuto é menos do que no ser humano, mas compara o tamanho do ser humano com o tamanho de uma aranha. Proporcionalmente é muito rápido. Sim, com certeza. E no caso do Homem-Aranha, ele também teria um poder de cicatrização muito acelerado. Essa cura acelerada do Homem-Aranha pode ser considerado um mini fator de cura. Não no fator de cura que eles usam esse termo para os outros super-heróis, porque aí já implica regeneração de parte do corpo e tal, coisa que o Homem-Aranha não tem. Mas poderia ter, na verdade. Que eu vou falar. A gente não sabe, né? Nunca foi cortado um braço dele de fora pra saber se nasce de novo. No MC2, ele perdeu uma perna. No MC2, o Peter perde uma perna, né? É verdade. Eles podiam ter usado teoricamente... esse roteirismo aí, né? Mas, ô Caio, então assim, a aranha, ela perde uma pata, a pata se regenera? Como que é esse fator de cura das aranhas? Exato. Aí? Alguns grupos de aranha, isso só funciona com patas, eles têm uma regeneração similar à de lagartos. Outros animais conseguem se regenerar, mas a regeneração de aranhas e de lagartos é similar no seguinte quesito. Eles só se regeneram em partes específicas. A aranha, esses grupos de aranhas, eles só conseguem regenerar as patas porque nas juntas das patas, como acontece com a cauda do lagarto, que é a única parte que os lagartos conseguem regenerar, todos os lagartos fazem isso, inclusive. Eu vou explicar mais ou menos como se fosse nos lagartos. Os lagartos têm na cauda uma seção de músculos que seriam mais quebradiços. Tipo aquelas... Sabe uma folha de caderno que você pode destacar depois a folha para ficar parecido com uma folha A4? Destacada aquelas folhas. Uhum. Funciona mais ou menos dessa forma. Quando exerce uma determinada pressão na cauda do lagarto, o lagarto simplesmente solta a cauda e esses grupos de aranha é a mesma coisa. É quando fazem. Quando algo puxa essas patas da. Essa pata da aranha, ela simplesmente solta a pata e foge. Depois vai regenerar. Não vai ficar igual ao original. Isso é algo que vale ressaltar, tanto com cauda de lagarto quanto de pata de aranha. Os tritões, por outro lado, que são um grupo de salamandras, eles conseguem regenerar várias partes do corpo e independentemente e bem parecido ao formato original, porque ocorre de outra maneira. No caso das salamandras, eles meio que reprogramam as células dele para virarem mais ou menos basicamente células-tronco e regenerar os membros. No caso da É algo a nível celular, no caso das aranhas e dos lagartos, é mais algo muscular e de juntas também. Ah, entendi. É legal que em 2 minutos de explicação aqui, o Caio já chamou o Dr. Cornus de idiota, né? Não, é que ele é herpetólogo, só focou no trabalho errado. Os lagartos só conseguem regenerar a cauda, o máximo que o Connors ia conseguir regenerar seria o cox. Exato, ia expandir o cox. É curioso que o Connors ganha uma cauda, né? Quando ele vira uma cauda. Exato, regenerou já. Já regenerou a cauda. Inclusive a cauda dele era maior. Só que aí já não tinha... O corpo do ser humano não tem a cauda é o prolongamento da coluna ali, né? Exato. Tem os resquícios evolutivos. Tem, né? Tem alguns humanos que... Tem alguns humanos que nascem com mutações e nascem com uma caudinha. Mas geralmente é removida quando nasce. Eles removem. Tem um filme, eu acho que é O Amor é Cego, que o cara tem um... Sim, tudo. Sim. Eu tava esperando que... Exato. Eu tava esperando alguém citar esse filme, senão eu ia citar. Cara, então... citamos O Amor é Cego. Muito bem. Então, em resumo, a gente pode considerar, assim, que sendo que o Peter herdou todos os poderes convenientes das aranhas, exato, ele teria um fator de cura. É... Não a nível Wolverine ou Deadpool, mas... Regenerando membros perdidos e ainda ia ficar com uma perna menor que a outra. Ou entendi, um braço menor que o outro. Ah, mas é só um fator de... É fator de cura, é só o que eu precisava saber, então é isso. Chupa omelete. Sempre que alguém fala que o personagem tal tem um metabolismo acelerado, não sei lá o que, tal, eu fico pensando que Dragon Ball, Naruto, essas coisas são os únicos que pensam no lado do alimento disso aí, né? Porque se o metabolismo é acelerado, a pessoa tem que se alimentar mais, né? O tio Goku, sim, sim, é um exemplo disso. Goku come. O Goku, o Luffy do One Piece. Eu falei Naruto aqui, mas acho que nem é. Tanto tempo que não, eu... Naruto acho que não chega a ser absurdo igual o Goku. Ele só é guloso, né? Eu acho que é só isso. É, mas tem um personagem lá que é o Choji, que ele transforma gordura acumulada em chakra também. Aí pode cara, ser o... É. Estranho que o Rei do Crime não faz isso, né? Então... Ele só armazena a gordura. Rei do Crime transforma em nada não. É que o Rei do Crime não tem gordura, né? É músculo, né? Nossa, só músculo. Ou então, ele pode ser que ele come bastante e transforma a gordura em músculo, né? Pode ser isso. Nossa, o Rei do Crime devia almoçar... Todas as alimentações, todas as refeições dele ia ter que ter whey, ovo, leite, sei lá o quê. Pra ficar gigante e disforme. Nossa, eu sempre tive... Desde pequeno, eu sempre tinha um nervoso com o Wilson Fisk, que eu achava ele muito bizarro. Que ele é muito... Ele é grande, é um... não sei, eu até fico nervoso falando, é muito esquisito. Muito bem. Eu prefiro o Rei do Crime do o Vincent D'Onofrio lá da série do Mãe da Netflix. Ah, como sim, é que ele sim. fala, o Maurício? Ah, aquele que é apaixonado pela Vanessa. Ou morressa, conforme o último tweet final que foi. Eu confundi um pouquinho quando eu falei que a Vanessa morreu. Aí eu chamei ela de morressa no programa. Chega de aranhas. Agora é hora de falarmos sobre teias. Na verdade, vamos aprender a caçar com rede. Temos aqui essa rede de último tipo, que é uma beleza. É o tricô de uma aranha que trabalhou muito. Que teia emaranhada ela teceu. Lester, você fez uma citação de Walter Scott. Impressionante. É mesmo? Eu li na parede do banheiro dos homens. Bom, eu acho que a gente pode ir para um dos principais poderes do Homem-Aranha, né? Que é o grande diferencial dele aí. O mais legal, na minha opinião. É o poder que eu gostaria de ter, Que é o sentido de aranha, né? Exato. E o que ele acha que tem, né? mas por que acha que tem? Não entendi. É uma piada interna aqui do site. A gente descobriu que o sentido de aranha, na verdade, não existe. Ah, sim, entendi. Eu tava fazendo as contas esses dias, eu acho que eu até postei em algum lugar que a gente já comentou uns quase 30 anos ou mais de 30 anos de revistas do Homem-Aranha, né, nos podcasts. Eu não lembro o número exato. É muita assim, revista. O que a gente chegou aí, a conclusão, foi mais ou menos isso mesmo. Alguém falou com ele que ele tinha e ele acha que tem, sabe? Porque, primeiro, tem uma história que ele chega na cidade de Nova York e fala: sinto que o Duende Verde está em algum lugar da cidade. Não, aí já é muito então, absurdo. Pô, até eu sei que o Duende Verde está lá, não precisa de sentido de areia pra isso. Mas. É provável. É, e aí. Devia outras... falar: é provável que esteja em Nova York. É mais bom senso do que outra coisa. Não, e aí você tem outras histórias que o inimigo chega devagarinho assim por trás dele e dá um soco, sabe? Aí ele, ó, meu Deus, o sentido de aranha não alertou porque ele chegou muito devagar, sabe? Tipo, pô, não faz sentido. Então, isso aí é um side effect do poder do roteirista, porque tem que pegar um roteirista bom, que se for um roteirista ruim, dá esses problemas aí. Ó, a gente já falou isso em vários programas, mas eu vou repetir, porque às vezes a pessoa tá ouvindo só esse aqui e tudo mais, o Caio, por exemplo, provavelmente não sabe, porque, né, a gente comentou em outros programas, mas tem uma história que tem uma pista num papel, o papel foi queimado. Eu acho que eu ouvi essa história. Aí, apesar que é o Demolidor, né? Não, como é que é? Não, é o Aranha. Não, Demolidor é diferente. O Demolidor ele que consegue ler o papel. Queimado. E aí ele usa o sentido de aranha pra ler um papel queimado. É um negócio assim, não faz sentido. É o não faz sentido de aranha. Não faz sentido de aranha. Eu acho que isso poderia gerar até um cast de usos absurdos do sentido de aranha ou alguma coisa especial. Ah, eu acho que minha tia está atrás da porta 2, porque meu sentido de aranha tá falando que... pelo amor de Deus. olha, atrás da porta, de repente, eu acho que pode até ir fazendo a ponte para explicar. É pelo seguinte, o sentido de aranha que as aranhas têm de verdade, por assim dizer, são uns pelinhos muito sensíveis que são as tricobótrias. Isso é mais comum em aranhas de chão que não fazem teia, mas algumas aranhas que fazem teia, elas conseguem, no caso que as aranhas que caçam com teia, é um grupo de aranhas que faz essas teias, assim, faz as teias entre os cômodos que a gente está acostumado a ver, e tem as aranhas de chão que até produzem teia, mas não usam teia para caçar, elas caçam ativamente. Essas aranhas que caçam ativamente, chamadas de aranhas de chão, por exemplo, a caranguejeira ou a tarântula, elas têm mais tricobótrias do que as aranhas que fazem teia, mas as aranhas que fazem teia também têm. E o que acontece? As tricobótrias são umas fileiras de pelos muito sensíveis que detectam vibrações no ar. Então, digamos que uma aranha de chão, ela consegue sentir uma mosca batendo as asas a mais ou menos 30 centímetros de distância dela, sabe? E pela vibração das asas que ela causa no ar, ela consegue saber mais ou menos exatamente onde está essa mosca, e ela pode inclusive pular, sem ver a mosca, ela pode pular em direção à mosca e pegar a mosca no ar, só sentindo as vibrações. O sentido de aranha, do Homem-Aranha, poderia funcionar assim: ele sente as vibrações no ar dentro de um determinado raio ao redor dele. Por isso que, teoricamente, muitos roteiristas esquecem isso, mas não tem como pegar o Homem-Aranha desprevenido. Só se for algo muito rápido mesmo e muito longe. Tipo, provavelmente um tiro de sniper, por exemplo, poderia pegar o Homem-Aranha, já que é muito rápido e de muito longe. Agora ele tá de longe, ele tá um deslocamento ali super. É, mas aí você tem que colocar também. Você entra, tá certo que o tiro de sniper é um pouquinho mais rápido, mas você tem que somar isso também à velocidade reflexo dele, né? Porque teoricamente, o tiro eu acho que não. Mas, por exemplo, vamos supor que o Peter Parker está andando no meio da multidão lá no, no centro de Manhattan, por exemplo. E aí chega alguém disfarçadamente pra dar um soco nele, por exemplo. Se a pessoa chegar devagar, ela vai ser pra ele, vai ser só mais uma na multidão. Né? Exato, exato. Não tem como ele saber a intenção da pessoa, igual alguns roteiristas colocam, né? Que, ah, se a pessoa estiver me desejando mal, o sentido de aranha detecta. Se não tiver, não. Não faz sentido. Mas, não faz sentido de aranha. Mas aí, ele teoricamente, ele reagiria a tempo, né? Do GFX, ele provavelmente reagiria a tempo. Ele sentiria a pessoa deslocando o braço pra dar um soco, porque a não ser que ela andasse com o braço reto por algum motivo na direção dele, a pessoa ia ter que se movimentar pra socar ele. Então ele ia sentir de qualquer maneira. Isso, aí entra a velocidade, né? Ele conseguiria desviar a tempo porque soma a velocidade, né? Se fosse uma pessoa normal, ela ia sentir o soco chegando, né? Mas como ele é rápido, ele sente e desvia. Junto com os reflexos dele, é por isso que, teoricamente, o Homem-Aranha nunca deveria ser pego desprevenido, assim, de ataques. Aí, por exemplo, o cai por terra, aquela... Eu gostava disso quando era pequeno, mas infelizmente isso cai por terra, a questão do Venom, que antes o Venom... É, o pessoal deve saber, mas explicar vai que alguém não sabe, alguma pessoa que tá ouvindo, é que o... Nas primeiras histórias do Venom, depois que o Homem-Aranha se desvencilhou do simbionte, o sentido de aranha não captava o Venom porque ele reconhecia o Venom como sendo ele mesmo. Então, levando em consideração as tricobótrias, isso não faria sentido, já que ele ia sentir a vibração no ar de qualquer maneira. Então ele ia sentir o Venom chegando de qualquer maneira. Então o pessoal que esqueceu esse negócio do Venom seria mais acurado. Só justificaria se fosse, sei lá, resquícios do simbionte ficou... Mesmo assim não daria, mas sei lá, resquícios do simbionte ficou no corpo dele e de alguma forma eles influenciam no sistema nervoso dele. É, sei lá, só se fosse isso muito forçado, porque na prática não teria como não. Sentido. Por isso que o Homem-Aranha é mais overpower do que a gente pensa, nesse sentido. Sim, sim. Então, o sentido de aranha dele, eu sempre considerei que ele deveria funcionar da maneira de ele está para receber um ataque, ele percebe o ataque vindo e consegue desviar. Eu sempre imaginei que assim seria uma boa forma. É interessante você falar assim que acontece pelos, com as aranhas. É mais um dos motivos que coloca que o Homem-Aranha, na verdade, tinha que vestir só um short, né? Porque os pelos têm que sentir. Poderia, né, ser na perna, poderia até ser fio de cabelo, de repente. O esquisito é que ele ia ter uns fios de levantada de cabelo na cabeça. Aí podia ser esquisito. E se fosse com a máscara, aí ia bloquear ou ia ter que sair uns fios da máscara e tal, ia ficar meio esquisito. Mas tudo bem. Coração, ele ia ficar tipo o Coração Negro lá, o Blackheart. É, tipo isso. No Guerra Infinita, inclusive, mostra no trailer os pelos dele se arrepiando. Podia, eu ia comentar disso agora. Podia funcionar mais ou menos faz dessa sentido, maneira. Né? Podia funcionar mais ou menos dessa maneira. E no caso, ele só se todos os pelos do braço dele, todos os pelos expostos no corpo fossem. Você visse como tricobótrias. O problema é que da feita que ele botar a roupa ia ter que ser um tecido bem fino pra todos os pelos do braço e da perna saírem da roupa. O que ia ser bem esquisito tipo de ver, camisas, na verdade. Aquelas camisetas que o povo usa no carnaval, que é toda tipo uma telinha, sabe? Não, esse tecido me dá já alergia. Já faria isso da teia. Teria o uniforme dos filmes do Sam Raimi sem a parte do pano, só com a parte da teia, sabe? Mas, caramba, que horror, cara. Me tira essa visão aí, cara. O uniforme negro, na verdade, é isso. Só que ele tá peludão, entendeu? A parte preta é pelo. Partindo disso aí que o Tony Aranha. Tony Aranha. Tony Aramos. Nossa. Tony Aramos. Essa aí vai boa, né? Se vale a sugestão, vocês podem fazer isso aí na vitrine. O negro. Botar o Tony Ramos, não, com certeza. O Mônio vai ter um trabalhinho nessa vitrine. Partindo disso aí do que o Caio falou, né? Acho que assim, se a gente levar em consideração a representação Caramba, do sentido Maurício, da aranha peraí, Maurício. Filmes, Maurício, oi. Caramba, eu acabei de perceber que o uniforme lá de carnaval lá que você tá vestindo aí é perfeito pra isso, porque ele é aberto, né? Mas é, eu okay, não tenho muito pelo no braço, só na perna. Muito bem, tá aí. Então, é? O Homem-Aranha tinha que botar tipo aquelas máscaras de Homem-Aranha que vende pra criança, que é só a parte da frente, um elásticozinho atrás. E põe uma cueca pra defender, pra não fazer o atentado ao pudor, e aí já tá ótimo. Mas o Homem-Aranha começou a usar. O Homem-Aranha começou a usar cueca por cima da calça? Não, não, ele só usa cueca, não tem a calça. Que nossa, que uniforme cor de pele esquisito e um monte de pelinho, deve ser uma tendência nova. Pelo menos não tem capa. Mas, ô Maurício, o que você ia falar? Eu ia falar que, partindo desse princípio aí do que o Caio contou pra gente aí sobre o sentido de aranha, pelo menos nos filmes a gente pode dizer que ele foi até que bem representado visualmente, né? Porque, primeiro, o do Tom Holland aí, que tem os pelos arrepiando, essas coisas, né? E nos filmes da franquia Amazing, quanto da trilogia do Raimi, ele tinha aquele negócio assim, meio em câmera lenta, como se ele soubesse, se ele tivesse noção de tudo que estava acontecendo ali e o que ele precisava fazer, né? Não é que ele via as coisas em câmera lenta, mas dando aquela noção espacial que ele tinha. É a velocidade, né? É a velocidade também, né? É como se ele estivesse percebendo, porque ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido e ele tem meio que uma noção, ele sente tudo que está acontecendo ali. Por exemplo, no Amazing 2, lá, que o Electro soltou aquelas... Soltou os raios e a pessoa ia pôr a mão na escada, que ia ser eletrocutada. Daí ele, com a velocidade que ele tem e toda aquela noção espacial que ele tem, ele consegue daí saber exatamente o que ele precisa fazer para salvar as pessoas. É um poder bem legal, cara. E assim, pelo menos no cinema, ele foi bem, bem representado aí. É, eu sempre... Eu falar isso. Aquela cena da escola, né, no filme do Sam Raimi, que o Flash tá vindo dar um soco nele, que aí mostra, é justamente essa que você falou da câmera lenta, né, mostra o aviãozinho de papel, mostra os negócios, e mostra o soco chegando, né, é exatamente essa representação do sentido de aranha, né, ele tá sentindo a vibração, vamos dizer assim, das coisas, né, que estão em movimento. Das coisas, ele tá reconhecendo. É isso aí. As vibrações, aí ele sente um deslocamento de ar muito acelerado vindo pra ele. E o fato de ser câmera lenta é justamente ele ter os reflexos muito mais acelerados. Então, ao invés de fazer uma cena rápida, que também ia ser muito mais difícil de filmar, eles mostram a percepção dele, como se ele percebesse tudo com mais atenção. Com mais atenção. Por isso que é a representação da câmera lenta. Como eles têm feito o Mercúrio nos filmes dos X-Men, né? Fazer só uma pequena referência a X-Men aí. Eu tava pra comentar, o Breno tem que trazer a referência X-Men dele, né? E é um filme ainda. Já tinha citado Wolverine, Breno. Você podia ter ficado satisfeito. Você fazendo uma referência aos X-Men, eu vou fazer mais duas referências às cenas de origem da cena do Mercúrio. Pois eu posso atestar que é a cena do Mercúrio, do mundo parar ele se locomover rápido. Não surgiu no de um... Como é mesmo o nome do filme? Esqueci. Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido. Como você também... Esqueceu, né? Esquecido mesmo, que eu esqueci. Não, desculpa. Eu que peço Dias desculpa. De um Futuro Esqueci. Dias de um Futuro, vírgula, Esqueci. Nego, caramba. Sim, continuando. Caramba. Esqueci meu. Não, pera. Pera. Lembrei. Tem a cena no. Tem um filme de animação, acho que é da DreamWorks, que é o Sem Floresta, que tem uma cena que é exatamente igual. Que um esquilo bebe. Um esquilo maluco bebe cafeína. E acontece a cena igual. Ele. O mundo para e ele se move. Ele se move tranquilo, tirando tudo do lugar, botando o nego num canto e tira o pessoal do outro, se move mais rápido que laser. E também tem no Futurama, que é a mesma piada com café, que o Fry, depois de beber acho que 1000 xícaras de café, ele atinge o mesmo nível do Mercúrio e, se não me engano, ele tá numa festa e tá tendo um incêndio e ele tira todo mundo do incêndio na maior tranquilidade. Igual aquela cena do... Na verdade, é mais parecida com aquela cena do X-Men Apocalipse do que com o Dia de Futuro Esquecido. Eu acho que alguém no filme era muito fã ou de Futurama ou de Sem Floresta. Acho que é mais provável que seja de Futurama. Ah, então já pode alterar pra dias de um Futurama Esquecido. Nossa, Deus. Caramba. Dias de uma floresta. Nunca vai terminar esse assunto. Só. Tá uma bola de neve, né? Perdão, é que eu tenho tendência a desviar do assunto meio. Mas bom saber, que a gente bom saber que é só. Que pra ter o sentido de aranha é só tomar bastante café. Então tá tudo resolvido. E falando alguma coisa que as teias de aranha lá, deve ter sido nerdologia também, quase tudo que eu tô falando foi de lá, né? Mas que as teias de aranha, se você jogar café em cima dela, ela desfaz quase toda, né? A cafeína reage, parece que é um negócio. Não é isso. É que a cafeína, ela é tóxica para aranhas e insetos. Eu acho que era isso que tinha falado. Mas não desfaz teia, não. Acho que é só isso. Eu acho que é tóxico para aranha e para inseto. E o Peter não poderia tomar café, só café de cafeinado. Não podia tomar Coca-Cola, ia ter que cortar um monte de coisa da dieta dele. Ah. Inclusive. Então, ainda bem que ele namora a Mary Jane e não a Dona Florinda, né? É verdade. Nossa, viva. Aliás, só dar um spoilerzinho aqui. Aranhas, tirando as aranhas que pulam, aranhas não enxergam bem. Então, visão ampliada. Eu tava pra te perguntar isso quando você falou do sentido aranha lá, essas coisas que ela consegue pular na direção da mosca mesmo sem ver onde a mosca tá. Eu ia perguntar como que é a questão de visão da aranha e até mesmo audição. Mas principalmente a visão, porque a gente vê que nos quadrinhos o Peter ele precisava usar óculos, aí depois de um tempo ele não usa mais. A visão dele ficou boa. Isso aí é um erro mesmo do filme. A aranha não tem visão boa, no geral. As visões. Na verdade. Algumas aranhas têm uma visão que a gente... Elas conseguem ver uma coisa que a gente não consegue ver, que é a luz polarizada. Então, alguns grupos de aranha, acho que são as aranhas lobo e as aranhas que têm um tipo específico de teia, elas... se elas olharem pro céu, elas vão ver saindo do sol várias setinhas e elas se orientam por essas setas, que é a luz polarizada. Mas visão mesmo... As aranhas que têm a melhor visão são da... Família Salticidae, que são as aranhas saltadoras, e elas só. E a visão delas é mais ou menos como de uma lente teleobjetiva. Elas não conseguem ver tudo focado, só uma pequena parte, só que conseguem ver em alta definição. Não tem uma coisa. Tem um negócio que o nosso. Isso aí você vai saber muito mais que eu, né? Que eu ouvi falar uma vez, mas que o nosso cérebro, na verdade, ele. A nossa visão, ela foca num ponto, define muito bem aquele ponto, e o cérebro usa, sei lá, as demais informações de luz e tudo mais para formar o que tá ao redor daquele ponto. Tem coisa assim, não tem? Acontece um pouco disso, acho que também tem muita influência em ambientes mais escuros. Mas tem isso, o cérebro meio completa parte das imagens. É mais visão periférica, o cérebro completa as imagens com... Ele completa o resto da imagem, hein? É como se essas aranhas aí, elas vissem uma imagem muito mais fechada, sem isso de completar, né? Mais ou menos. É mais ou menos como se elas vissem algo focado, bem focado, e o resto tudo um blur, entendi. Esboçado. Entendi. Mas além disso, as aranhas têm outras pares de olhos, que não são olhos... Na verdade, as aranhas não têm olhos complexos igual os nossos, elas têm olhos simples, que também são chamados de ocelos. E geralmente as aranhas elas têm um par de olhos central, que são esses que conseguem ver um pouquinho melhor, no caso das saltices, e nos outros conseguem perceber a imagem, e outros pares menores que vão até mais ou menos as laterais, que são para perceber geralmente alguma diferença de luminosidade e movimento mesmo. Ah, entendi. E audição elas não têm, né? Ou elas não escutam? A aranha não tem ouvido. É por isso que o Peter herdou todos os poderes convenientes das aranhas, né? Exato. Parte da visão. No... Inclusive ele não produz veneno. Só o Miguel Inclusive, O'Hara. A gente não vai falar tanto que... É melhor falar pro outro, né? Dessa vez, né? Mas o Miguel O'Hara, ele tem uma visão ampliada, que eles falam, né? É como se somasse a visão humana mais essa teleobjetiva que você falou aí. É, só que é aí não faz mais sentido. Né? Ele teria que ter sido picado por uma águia radioativa pra ter a visão ampliada. Uma águia radioativa. Picado é ótimo, tem que ser bicado. Bicado por uma águia. Aranhas sobem em paredes de vários modos. Um deles usa os vazios e as reentrâncias das paredes. Se olharmos uma parede ao microscópio, vamos ver degraus ou asperezas. Aranhas têm garras em todas as patas e usam isso para subir, para se agarrar à superfície. O Homem-Aranha não tem garras, portanto, não é a resposta. Mas ele tem pelos especiais, que saem quando ele precisa, digamos, subir em um prédio sem usar escadas. Por fim, né? Nos quadrinhos, o Peter ele inventou os lançadores de teia, né? Mas nos alguns filmes ele tem a teia orgânica, né? Exatamente. Na verdade, só no do Sam Raimi, né? No do Sam Raimi ele tem a teia orgânica. Só no do Sam Raimi ele tem a teia orgânica. Que sai dos pulsos. Né? Isso. Teoricamente, se fosse pra ser anatômico correto, ia ter que ser um pouco abaixo do ânus, onde ele ia produzir a teia. E ele não conseguiria soltar, ele ia ter que coletar a teia e depois de usar algum outro mecanismo pra lançar a teia. Se fosse passear anatomicamente correto. Mas ele teria tipo uma sonda indo de lá até o pulso. Nossa, que coisa. Ia ter que comer pra caramba pra produzir a teia também. No cinto dele ia ter uma bombinha pra ficar bombeando a teia até o pulso. E ia também ia ter que ter um hambúrguerzinho do lado que ia comer toda hora. Algum biscoito, não sei. Pra ficar produzindo massa pra poder produzir teia. O tempo todo. Como que é nas aranhas aí? Quais são as diferenças que tem de teia e... Bem, no geral, a diferença de teia é mais pelas formas da teia. Por exemplo, tem aquelas teias que... As aranhas, elas conseguem tecer as teias em padrões bem complexos. As mais comuns é o que a gente chama de teia orbicular, que é a teia que tá no uniforme do Homem-Aranha. Que é esse padrão de teia. Nossa. Mas tem outros padrões também que são até mais complexos. Tem os fios de teia, que é só o fio. E tem um grupo de aranhas que consegue fazer uma teia mais ou menos como se fosse... em inglês eles chamam de sheet, que é tipo uma planilha. Então ela é uma teia, parece quase um pano assim de seda, porque ela é o espaço que tem nas teias é bem pequeno. Aí é essa que é a diferença mesmo, nas teias. E uma das desculpas que a gente tem nos quadrinhos, né, é que as teias deles são biodegradáveis e se dissolvem em uma hora. Teia de aranha tem isso também? Acho que não em uma hora, mas... Não, ela, demora. Ela tem, demora. Ela é biodegradável ou não? Não, é biodegradável, mas demora bastante. E é mais fácil cortando mesmo. Pelo menos você entra nessa parte aí, que é, teoricamente, é porque ele fabrica, né? Ele fabrica, não já. Seria a fórmula, né? A fórmula, ela não é estável. Será que tem algum elemento químico que tu possa colocar em qualquer fórmula que seja pra fazer uma cola, alguma coisa semelhante a uma teia, tu pudesse calcular, né? Tipo, tu coloca a quantidade exata de tal elemento pra que ele se dissolva em tanto tempo, assim... Aí... Né? Talvez seja, sei lá, a mesma coisa que, por exemplo, eles colocam nesses desodorantes que eles falam que dura 24 horas, né? Algo do tipo. Né? Porque você tá querendo uma asa de teia, Breno, debaixo do sovaco? Não. Aí eles não... É só um comparativo, talvez não muito... Né? Vamos esquecer isso aí, tá? Não, mas é interessante você parar pra pensar que, assim, a teia... criada ali no dispositivo de lançamento, né? Eu duvido muito que tenha... Que assim, claro, né? Seja o que for que tem dentro dos cartuchos de teia ali, ele, quando entra em contato com o ar, ele sofre alguma reação que vira o fio. né? Não são vários fios enrolados que estão dentro de cada cartucho, né? Ele entrou em contato com o ar, ele solidifica, vamos dizer assim, mais ou menos o que acontece com a teia da aranha, né? É como se fosse aqueles sabonetes, aquelas espumas que a gente espirra no carnaval lá, aquelas coisas. Tem uma espuma lá dentro, aí você aperta aquele spray lá e ela sai em forma de fiozinho, aquelas coisas, né? Isso, mais é tipo menos, isso. Só que o dele tem propriedade adesiva, né? É, mas o que eu ia falar é isso, assim, pra um cartuchinho daquele durar o tempo que dura, tinha que ser algum elemento, alguma fórmula química lá que realmente é digna de um gênio, né? Porque ele lança, sei lá, ele consegue dar uma volta na atravessar o Central Park atirando teia nas nuvens lá, ele consegue com um cartucho, né? Exato. Então, assim, rende muito, né? Rende bastante. Rende muito porque cabe mais ou cabe mais porque rende... Não, essa é outra coisa. Mas pro Peter inventar uma coisa daquela ali, seria realmente... Ele realmente tem que ser um gênio, né? Que é exato. Que aí já é... Já não é nem a pessoa ser super inteligente. Aí já é no nível de genialidade mesmo. E é interessante que sobre a teia orgânica, né? Provavelmente também foi no Nerdologia, eu tava vendo eles comentando sobre para a pessoa obter poderes, né? Caso realmente funcionasse isso, provavelmente seria somente na área afetada ali pela picada da aranha, por exemplo, né? Então... E dependendo do tamanho da aranha, talvez nem fizesse tanta diferença se fosse por radiação. E se gerar alguma alteração no corpo, muito provavelmente seria pra pior, né? O cara ia perder a mão, sei lá. A não ser que a aranha... Eu já vi isso. A não ser que a aranha transmitisse um retrovírus que mudasse o código genético. Mas aí ia ser basicamente uma bioarma, a aranha, com a intenção de transformar a pessoa picada numa espécie de super soldado, alguma outra coisa dessa. Daí entraria caso lá da aranha geneticamente modificada, né? Que isso. No filme. Que até nos quadrinhos, seria mais plausível. Seria até depois... mais plausível, por assim dizer, a aranha geneticamente modificada. Eu acredito também que seja mais plausível, até depois de todas essas explicações que a gente teve aqui. E ela justificava que ela tinha o melhor de cada aranha, né? Exato, ela... Todos os poderes convenientes. Sim, sim. Exato. Já estava explicado ali. Inclusive, só um adendo... É o fato de não lançar a teia pela parte posterior do corpo. Teoricamente, você pode inserir alguns genes em algumas partes do corpo para desenvolver uma estrutura que não ocorreria ali, normalmente. Por exemplo, eu até vi no documentário que você poderia... Se você quisesse, você seria antiético, claro, mas você poderia inserir um gene no seu braço para desenvolver um chifre de alce no seu braço, saindo aí sairia um chifre de alce no seu braço, poderia fazer o homem alce. Exato. Super vilão do Homem-Aranha. É bicho, se é bicho é super vilão do Homem-Aranha. Eu sempre defendi os vilões do Homem-Aranha, eu sempre gostei, por mais é tudo besta bicho. Que fosse é tudo toda bicho. Então, tem um histórico aí, então. Seria possível fazer alterações genéticas, por exemplo, nos pulsos, para que eles produzam uma seda, tipo uma teia de aranha. Em teoria, sim. E tem a capacidade de ser disparadas e não só coletadas, né? Porque as aranhas, elas coletam, como você falou, e não realizam aqueles disparos a longa distância, essas coisas. Em teoria, sim. Só que a chance de dar errado ia ser muito grande, mas... E poderia não sair do jeito que a pessoa queria, mas teoricamente pode sim. E ele teria que ter uma mochila cheia de alimentos. A gente só precisa... Eu tenho certeza que tem algum cientista louco em algum lugar da Ucrânia já tentando fazer isso com humanos que ele comprou na Deep Web. Eu espero... Eu realmente espero que não. A gente já passou dessa... A gente já passou da Segunda Guerra e onde alemães e japoneses faziam isso com as pessoas. Ô, Caio, uma coisa que eu queria que você comentasse aqui com a gente é a questão da resistência da teia da aranha, né? Porque aparentemente é um fiozinho extremamente fino, frágil, só que tá entre os materiais naturais assim mais resistentes, né? E isso. Além de ter muita resistência, ela é muito flexível também. Então, pra humanidade ela desperta muito interesse, né? Eu já ouvi falar de gente que tava utilizando... teia de uma determinada espécie de aranha para pesca no mar, assim, sabe? É uns negócios absurdos. Fala aí um pouco pra gente, então, o quão resistente é essa teia de aranha, como ela poderia, talvez, ser aplicada pra gente, assim, pro nosso uso, um material dessa resistência com essa... No caso de bioengenharia, eu já não conheço tanto dessa área, mas o que eu posso falar sobre a durabilidade da teia é que, por exemplo, a teia da aranha, ela tem uma tenacidade menor que um fio de nylon, só que tem uma elasticidade bem maior que um fio de nylon, e além do mais, além disso, ela é basicamente aproximadamente duas vezes mais resistente que aço. Um fio de aço no mesmo tamanho de uma teia é muito mais frágil do que a teia. Então, muitos cientistas tentam de alguma forma coletar a teia ou tentar reproduzir um material tão resistente quanto a teia, até porque a teia ela tem uma composição química muito peculiar. Infelizmente não posso detalhar tanto, que eu não conheço tanto de química, mas eu sei que a teia é basicamente o material natural mais resistente que se conhece. É o filme o primeiro filme do Mark Webb, eles têm justamente um... eles trabalham nisso. Mas que estão fazendo com as teias, né? Exato. Inclusive, das aplicações, eu acho que poderia, por exemplo, fazer paraquedas ou algum tipo de armadura ou de roupa, ou até para tecido de sutura, tipo linha de costura de ferimentos, ou até outras coisas, até vara de pesca, por exemplo. Uhum. Para essas funções que existem bastante elasticidade e muita durabilidade. Paraquedas a gente já sabe que o Homem-Aranha faz, né? Direto. É. Pra alegria dos leitores. Um detalhe que, assim, o talvez, não sei se todo mundo sabe, que todo mundo que tá ouvindo, mas muita gente usa aquele argumento de por que que o Peter não vende isso, fica milionário e tudo mais, né? Mas a ideia é justamente... Ele já tentou fazer isso, inclusive, uma vez, mas o... Não foi muito bem aceito porque dissolvia depois de uma hora, né? Então não faz muito sentido. O cara até fala, por que que eu vou querer uma cola que não vai mais colar nada em uma hora? E ninguém fez nenhuma ponte, não? Tipo, eu ia falar, esse moleque aqui tá vendendo um negócio talvez, igual do Homem-Aranha. Pra um paraquedas, talvez funcionasse, né? Desde que você estivesse com o tempo extremamente cronometrado. Não, eu falo assim, que teoricamente a teia vai se formar na hora que o cara puxar a corda, vamos dizer. Exato. Ah, eu acho que ele não vai cair por uma hora. Ou na hora de fazer uma armadura, faz na hora e já manda a pessoa lá, mas tem que ser special ops, que é pra fazer a missão rapidinho, senão... Ou põe só um Kevlar por baixo, né? Faz uma armadura por cima e uma por baixo, só de garantia. Normal. Certo. Um negócio que eu acho legal comentar é que os cientistas fizeram um estudo baseado naquela cena do Sam Raimi, lá que ele para o trem, aquelas coisas. Aí fizeram, né, uma teia, calcularam a resistência da teia, quantas teias ele jogou lá nos prédios para parar o trem, calcularam a massa do trem, a velocidade, a resistência das teias de acordo com uma aranha do tamanho de um homem, essas coisas, e falaram que sim, era possível ele parar um trem naquela velocidade só com aqueles, acho que foram 8 fios que eles dispararam, um negócio assim. Oito fios. E essa cena, ela é legal porque ela mostra uma outra coisa, que é o que a gente falou no meio do programa, que assim, a gente falou na verdade dele escalar paredes, mas teoricamente se ele jogar a teia em algum lugar, o lugar tem que, não pode arrebentar quando ele passar, né? Sim. E nessa cena, a teia vai soltando, né? Vai arrancando pedaços dos prédios um atrás do outro, ele vai jogando outras, né? Então é interessante que mostra. É legal isso, porque realmente o que cede é a parede do prédio, né? E não a teia. Então você vê a resistência do material. E mais legal ainda saber que essa cena faz todo sentido científico, né? Obviamente o Sam Raimi calculou tudo isso, ele chamou uma equipe de especialistas. Com certeza. Eu acredito que ele até pode ter se dado esse trabalho. Agora, outras pessoas nem sei se dão o trabalho de fazer levantamento científico. Mas um poder inconveniente que o Homem-Aranha poderia ter, se fosse um aglomerado de aranhas, os poderes dele, ele também poderia ter pelos urticantes que ele poderia soltar, que nem caranguejeiro tarântula. Quando tá ameaçada, ela solta esses pelos urticantes. Podia jogar pelo urticante nos inimigos. Ia causar um belo estrago e ia poder fazer ele fugir, não sei. Ou seja, foi abraçar o cara, se ferrou. É. Vai ficar se coçando, vai entrar noiva, ter reação alérgica, vai ser uma tristeza pra pessoa. Ironicamente, o corpo do Homem-Aranha não parece fisicamente diferente do nosso, exceto por sua roupa. Ele parece uma pessoa comum, que precisa de um pouco de ginástica. Então, por que o Homem-Aranha é tão forte, mesmo sem ter o físico, digamos, do Incrível Hulk? É possível que o vírus introduzido em Peter Parker tenha tido um impacto seletivo sobre as fibras musculares. O vírus pode ter mudado, de alguma forma, a expressão do tecido muscular para produzir mais actina e miosinas, as proteínas que contraem os músculos. Com mais proteínas de contração, a força muscular aumenta. Bom, então, a gente falou aqui bastante de vários poderes do Peter, né? Principalmente o Peter Parker como Homem-Aranha. Provavelmente teremos outros programas no futuro, talvez falando de versões alternativas, falando de inimigos, né? Eu acho que é um papo legal, eu gostei. Foi melhor do que eu imaginei que seria até o papo. Poxa, obrigado. Eu não posso esquecer de citar um ótimo vídeo, que é aquela da aranha cientificamente acurada. Tem que colocar no post, né? Cientificamente acurado Homem-Aranha. É, que eles pegaram a abertura lá da série dos anos 60, né? A musiquinha, e fizeram uma paródia em cima. Eu vou colocar um link aí. Falando todos os poderes inconvenientes que ele teria. Exatamente. É bem legal. Então, o Caio, eu queria agradecer isso, ter aceito nosso convite. Não, que é isso. Podem me chamar, sempre que der eu venho participar aqui. Eu sou fã do Homem-Aranha e eu adoro gravar podcast também, então tô sempre aí se vocês precisarem. Tá em casa, né? É. Muito bem, então antes de eu encerrar aqui, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu queria recomendar uns vídeos aqui pro pessoal. Tem os dois do Nerdologia, um que ele fala só sobre a teia do Homem-Aranha e o outro que ele fala sobre os poderes do Homem-Aranha, que foi basicamente o que a gente comentou aqui, mas se vocês quiserem reforçar as informações e daí tendo um conteúdo mais visual que talvez ajude a gravar melhor, vou ver se o Eric deixa aí nos links. E tem um documentário do History Channel que chama A Tecnologia do Homem-Aranha, que você também encontra ele completo no YouTube. Saiu mais ou menos lá na época do Homem-Aranha 3. E também chamaram um monte de especialistas aí também falando como seria possível criar uma pessoa com poderes de aranha, o que poderia ter, o que não poderia ter. Todas essas coisas aí que a gente também comentou aqui, mas caso alguém tenha interesse também de pesquisar. E pedir pro pessoal, se caso vocês se interessem, pesquise aí o Pinch of Science nos podcasts. Infelizmente o nosso podcast aqui sai no fim do mês, então eu acredito que todos já tenham acabado, mas no próximo ano procurem na cidade de vocês também, se está tendo algum evento referente ao Pinch of Science, algum lugar público, um barzinho aí, porque eu nunca frequentei um, não tive a oportunidade ainda, mas ouço dizer que é bem legal. E não é uma coisa que está restrita às capitais. Aqui na minha cidade não tem, mas a cidade vizinha aqui eu ouvi dizer que tem. Então, eu moro no interior de São Paulo, a 45 minutos aqui tem a cidade de Piracicaba. E lá eu soube que teve o evento do Pinch of Science. Então, acho que vale a pena aí para quem se interessar, pesquisar aí nas proximidades. Muito bem. E esses vídeos que o Maurício falou, eles estão aí no post, né? Para quem quiser acessar e tudo mais. E assim, a gente com certeza não falou tudo relacionado aos poderes do Homem-Aranha e tudo mais, porque é um assunto muito extenso, né? E envolve muitas áreas. E à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai lembrando de outras coisas também, né? Então, esses outros vídeos aí que o Maurício citou, com certeza vai ter mais informações, né, para quem quiser saber um pouquinho mais aí do assunto. Bom, então, só queria lembrar que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br, né? A gente tem toda quarta-feira um programa chamado Tweepview Classic, que a gente fala de revistas antigas, né? Toda sexta a gente tem o Tweepview, que são das revistas atuais e de algumas outras coisas, e na última semana não temos nenhum dos dois, nós temos o Tweepcast e o Tweep News, né? Então, esse Tweepcast, que é esse programa que vocês estão ouvindo, que cada programa é um assunto diferente, ele é um programa mensal que sai na sexta-feira da última semana do mês. Além disso, né, nós temos a nossa fanpage no Facebook, grupo, tem grupo no WhatsApp, Instagram, Twitter, enfim, redes sociais gerais aí para vocês acessarem. E também temos o nosso Padrim, né? padrim.com.br/... O louco, que é isso? Cumpriram até surgiu. padrim.com.br/aracnofan, onde quem quiser, né, quem tiver interesse, pode apoiar a gente com um valor mensal lá. E tem algumas recompensas, né? E uma... Olha, sorteios muito legais, inclusive, né? Exatamente. Uma muito bacana acontecendo. A gente introduziu ela, essas recompensas em abril aí, que essas novas recompensas, né? Que são justamente sorteios mensais, né? Dependendo do valor lá do padrinho, a gente faz 1, 2 ou 4 sorteios. Mas, só para dar um exemplo, né? Em maio, referente ao mês de abril, lá no início de maio, a gente fez um sorteio, né? E a pessoa que ganhou, ela levou a Homem-Aranha Vingança, eu acho, 1 e 2. A Homem-Aranha 94 da abril, que é aquele encontro com o Wolverine. O Casamento muito do Homem-Aranha, bom, que eles não sei. E a Biblioteca Histórica Marvel, Homem-Aranha número 4, né? Uma pessoa levou isso tudo aí. Então, foda. Como eu queria essa Biblioteca Histórica. A 4 eu tenho, eu não tenho a 1. Eu tenho uma dúvida. Diga. Convidado pode participar de sorteio? Convidado, convidado. É só ser padrinho. Sim. É só ser padrinho. Convidado, sim. Infelizmente, os membros. Fica triste. Ah, eu tô brincando, gente. Isso, qualquer coisa. O Caio vai fazer o jabazinho dele também? Que eu não tenho um site próprio e tal, mas eu posso fazer o jabá aqui do SciCash. Toda sexta-feira o SciCash é publicado. Programa de divulgação científica, muito, muito bom. Inclusive, eu já gravei alguns lá, que são muito bons, por sinal. Não, brincadeira, modéstia. Modéstia à parte, o SciCash é realmente de uma excelente qualidade. Vários temas dentro das ciências, tanto naturais quanto humanas. E eu recomendo muito que quem tem interesse em saber mais sobre ciência e aprender ciência de uma maneira divertida, eu recomendo muito ouvir o SciCast, fica no... é do Portal Deviante, que também tem outros podcasts bem legais. Então, toda sexta-feira de manhã, episódio novo no SciCast, eu recomendo aos ouvintes que a gente esteja escutando isso, passe lá no Portal Deviante, dê uma olhada e escute o SciCast, que eu acho que não vai se arrepender. Bom demais. Também escuto, até foi o Maurício que me indicou o SciCast. Depois que eu conheci o SciCast, eu possivelmente diminuí bastante o número de podcasts de super-heróis Marvel que eu ouvia. Comecei a ouvir muito mais podcasts sobre ciência do que sobre literatura de quadrinhos e tal. Bem massa, meu. É bem legal mesmo. Muito bem. Então, obrigado a todos os ouvintes. Compartilhe esse podcast com todo mundo aí que vocês acham que vai ter interesse em saber mais sobre os poderes do Homem-Aranha de uma forma científica, né? Compartilhe também com as pessoas que vocês acham que não vão ter interesse, mas é bom compartilhar, né? Compartilhe com todo mundo. E ficamos por aqui. E mesmo se você achou ruim, compartilhe falando que você achou uma bosta, porque até publicidade negativa é publicidade. Exatamente. Depois, que muita gente não sabe, né? E fica fazendo publicidade aí as coisas. Depois a gente vê o número do IP e procura na casa da porrada de noite, mano. Mas isso não é bom não revelar. Não. Com isso, não. Fica preocupado com isso, não. Muito bem. Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Até mais. Então tá. Valeu, vamos. Até mais, galera. Valeu. Spider-Man, Spider-Man, scientifically accurate Spider-Man. No dashing grin or blue-eyed stare. He's covered from head to toe in hair. Scientifically accurate Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, four pairs of eyes on Spider-Man. Lanky arms and little mask, his web erupts from out his ass. Look out, accurate Spider-Man. He doesn't give girls time of day. It's a science fact, spiders are gay. There are 250 spiders on your skin, so we probably live somewhere on your chin. Look out, spiders produce milk. Can't wear clothes or he can't climb. He is naked all the time. His dick falls off, that's how he mates. Let me say that again, his dick falls off. Spiders' dicks fall off. Spider-Man, Spider-Man, scientifically accurate Spider-Man. All his powers are that good. Didn't even mention how he eats his food. Here's a hint, it happens outside his mouth. And his dick falls off. And his dick falls off. Yes, science, bitch!